Bem-vindos, Alphas, você que clicou e deu play, é sinal que você está gostando, que você está escutando os nossos AlphaCasts e também os nossos Drops Alpha. Então, muito obrigado, em primeiro lugar, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão nos escutando e que estão toda semana aí apertando play, escutando os episódios do AlphaCast. Temos muito a melhorar, muito a fazer ainda esse ano pro AlphaCast, mas como combinado, como dito por nós, por mim e pelo Andrigo, semana passada era para ter ido ao ar um episódio AlphaCast, um episódio normal AlphaCast, para todos vocês escutarem, mas por motivos técnicos, a internet não foi possível colocar no ar. Então, essa semana nós estamos colocando, como combinado, essa semana é a semana de um Drops Alpha. Então, hoje nós estamos colocando no ar um Drops Alpha para todos vocês escutarem. Mas, para não ficarmos em dívida com vocês, nós vamos colocar semana que vem, na terça-feira, mais um Drops Alpha, ok? Na sexta-feira, um episódio de um AlphaCast. E mais um recadinho para todos vocês que nos escutam, é que nós queremos a participação de vocês. Então vocês podem ir nos comentários, vocês podem ir lá no e-mail e colocar opiniões de temas que seriam legais, nós discutimos aqui, aquele tema que você gostaria de ouvir no AlphaCast. Estamos abertos a ler os e-mails e ver aí ideias de temas que vocês tiverem. Então seria muito bom a participação de vocês nesse sentido, seria muito bacana. Claro, nós já temos temas que nós já queremos gravar. Não estou falando isso porque estamos em falta de temas, não, mas porque também queremos a participação de todos vocês. Quem sabe o tema que você aí colocar, a ideia que você colocar, nós gravaremos, e quem sabe até você grave conosco um tema aí, coloque sua opinião na mesa do AlphaCast. Então é isso aí, pessoal, lembrando para todos vocês que nós temos lá o nossa page no Facebook, tá bom? A page do Papo Alpha, do AlphaCast. Então vá lá, facebook.com/papoalpha, comente no nosso, na nossa page também, curta lá todos vocês, os feedbacks é muito bom pra gente. Nós temos também o nosso feed, você pode agregar aí ao seu agregador de feeds para você escutar o nosso podcast. Você já sabe, feeds.feedburner.com/alphacast. Nosso e-mail é o papoalpha@gmail.com, o Twitter é o @papoalpha, e o Telegram é aquele que vocês já sabem, que está sempre o botãozinho aí na página oficial do Papo Alpha, www.papoalpha.com.br. Então contate a gente, fale com a gente, diga aí dica de temas para que a gente possa gravar um Papo Alpha, quem sabe você participe com a gente, ok? Novos temas estão por vir. Será um ano aí de mudanças no Papo Alpha e a gente quer a sua opinião para que a gente possa crescer. E a gente sabe que tem muita gente que escuta o Papo Alpha que acha que o Papo Alpha precisa de algumas mudanças para ficar mais legal, mais bacana para todos vocês. Então a gente precisa que vocês nos dê esse feedback, é muito importante para que a gente possa mudar e mudar para melhor. É isso aí, escutem esse episódio e até mais. Say I'd be there waiting for. E esse filme de hoje, nós vamos falar aqui nesse podcast sobre Histórias Cruzadas, um filme muito bacana que tem na Netflix. Eu trouxe aqui dois amigos muito bacanas para participar comigo, para falar comigo desse filme. Primeiramente, eu quero apresentar um cara que eu não vou dizer que ele já é de casa, porque eu acho que é a primeira gravação do Alpha que ele participa, mas ele é de casa lá no Mistura, né? No meu antigo Mistura Cast, o Júnior. É isso aí, fala galera, meu nome é Júnior, diretamente do Web Caverna, e realmente, Mark, já sou de casa, já estamos acostumados a gravar juntos e vamos lá, né, falar sobre esse filme que, como tu disseste, tem uma mensagem muito importante, principalmente nos dias de hoje que a gente vive, né? A gente tem vivido numa era de muita intolerância, e falar um pouco desse filme sobre a mensagem que ele passa é muito importante. E eu tenho aqui também minha amiga, marinheira de primeira viagem, pelo menos aqui no Alpha, conheci por esses dias, mas me sinto muito honrado em conhecer. Tem um site aí, cartunista, eu acho que eu posso chamar assim, da minha amiga Gisele. Então, sou Gisele Henriques, eu sou do podcast A HQ Fã. Participo de podcasts aí há uns 2-3 anos. E eu também sou desenhista. Eu faço as tirinhas do personagem Gato Coió. Publico alguns aplicativos. A gente tem site, também tem meu site pessoal. Enfim, tem um monte de coisas aí onde eu participo. Olha só. Bacana, bacana. É bacana saber que a gente tem aqui talento desse naipe, né, cara? Olha só. Um artista, né, cara? Exatamente. Olha. Pra mim, quem desenha é outro nível de artista. É, exatamente. E olha só, né, que engraçado. Uma das mensagens do filme que a gente vai falar hoje é sobre, podemos chamar do empoderamento das mulheres, né? O ato das mulheres hoje em dia estarem dominando muitas coisas na sociedade, né? Coisa que nesse filme, na época que se passa esse filme, a gente vê muito que era muito restrito ali, né? Mas vamos comentar um pouquinho mais sobre esse filme. E eu fico muito honrado de vocês dois estarem aqui comigo. Então vamos lá. Você que tá ouvindo, vamos falar um pouco mais sobre esse filme muito bacana. Eu criei 17 crianças na minha vida. Cuidar de criança branca é o que eu faço. Galera, como eu falei, o filme de hoje é um filme que se passa em uma época, ali nos anos 60, uma época em que ainda é o poder das mulheres é sobre pouca coisa, que a gente pode falar é mais sobre a casa, no que diz respeito aos cuidados da casa. Ainda temos aí muito a questão de que a mulher é especificamente a dona de casa, ela não pode fazer mais nada, e o homem é o que faz tudo e provê tudo. E por outro lado, temos também outra mensagem, que é a mensagem do racismo, né? Que a mensagem do separatismo racial que imperava muito nos anos 60 lá nos Estados Unidos, até hoje até. Digo até hoje porque ainda existe sim esse incidências de muito racismo, de muita divisão racial. É uma característica, né, cara? Tipo, nos Estados Unidos até hoje essa característica de o Norte ser um pouco mais tolerante nessas questões e o Sul ainda ser um tanto conservador quanto a valores que eles tinham no passado, como na década de 60. Isso ainda é muito forte. O próprio racismo hoje em dia ainda é muito presente na sociedade como um todo, apesar de a gente ter evoluído um longo caminho quanto a isso, né? Mas ainda é muito forte. No Brasil é forte e lá parece que essa questão é mais forte ainda. Tem essa mancha histórica ainda, a gente pode dizer. Sim, sim. Tem muito dessa mancha histórica e esse filme trata muito disso, né? Como se era todas essas questões. Esse filme basicamente é o seguinte, pra quem ainda não assistiu, vamos tentar não dar spoilers aqui, mas pra quem ainda não assistiu, eu creio que pouca gente não assistiu, até porque muitas dessas atrizes que estão no filme, como Viola Davis, Emma Stone, Octavia Spencer, né, foram indicadas a Oscar, né? Sim, sim, as atuações estão excelentes. A Octavia Spencer, se eu não me engano, ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por esse filme. E a Viola Davis, ela foi indicada, mas não ganhou, né? Acho que foi isso. Eu também não lembro, mas parecido. Eu sei que a Octavia Spencer, ela ganhou. Então nós temos atrizes muito boas e o filme é basicamente o seguinte, como eu falei, se passa nos anos 60, lá nos Estados Unidos, do estado do Mississippi, aonde nós tínhamos a incidência de empregadas, na sua grande maioria, negras, que trabalhavam para mulheres brancas e elas ainda sofriam muita separação racial por parte dessas mulheres, apesar de elas trabalharem, mas sofriam muita, a ponto de, no filme, as mulheres brancas quererem colocar um banheiro, se você assistisse no filme, um banheiro separado, né, para as mulheres negras irem no banheiro. E aí junta-se também a questão, como eu falei, das mulheres serem pouca representatividade na sociedade. Então você vê, de um lado nós temos mulheres brancas que são racistas, do outro nós temos mulheres que são mulheres e ainda por cima negras e que sofrem duplamente pela sociedade. Então o filme tem essa base. E essas mulheres negras, elas, a base, o que faz com que o filme ele prossiga, todas essas mulheres negras contando a sua história para uma dessas mulheres brancas, eles chamam de Skeeter, né? É uma jornalista e ela decide escrever a história dessas mulheres negras empregadas. E basicamente essas mulheres negras falam o seguinte: nós cuidamos das meninas brancas, desde pequenas, dos meninos, das crianças brancas, elas se apegam a nós, nós se apegamos a elas, e quando elas crescem, elas se tornam o mesmo espelho dos seus pais, ou seja, elas se tornam também racistas, né? Foram criadas por negras, mas se tornam racistas também. Então, com relação à situação geral do filme, o que eu posso dizer é que não era uma situação de opressão não só com relação às mulheres negras, eu acredito que todas as mulheres ali sofriam um tipo de opressão. Agora, é claro, elas se tornavam opressoras negras devido ao sistema, à cobrança que havia sobre elas, no caso as brancas, de agirem daquela forma. Isso ficou bem claro quando a mãe da protagonista, ela precisou expulsar a empregada perante as outras, porque o sistema obrigou ela a agir dessa forma. Claro, não se justifica, até porque eram a maioria. No caso, se todo um grupo de pessoas começasse a agir diferente, a gente poderia ter uma mudança. No caso que eu penso que é mais assustador ali, é a questão de que o filme é uma história recente, não é um período muito antigo. Então, quer dizer, isso dá um norteio pra gente do porquê que a gente ainda vê tanto preconceito. Porque há poucos anos atrás, há poucas décadas atrás, a coisa estava naquele estado. Então, a mudança, de certa forma, ela se operou muito rapidamente nos últimos tempos. A gente já consegue perceber que hoje em dia já há uma indignação perante esse tipo de coisa. Se você passar um filme desse, uma execução pública, muitas pessoas vão ficar realmente indignadas, ficar zangadas da forma como as coisas aconteceram. Agora, o agente transformador ali eram aquelas pessoas, vamos dizer, mais rebeldes, né? A protagonista, a jornalista que escreveu o livro, enfim. Só que você percebe o sistema opressor também com relação, se voltando contra ela. A forma como ela virou uma pária social. As pessoas viam ela como uma louca. O namorado largou quando viu que o livro tinha dado certo. Ela não tinha uma vida social. Ela era desprezada. Então, a outra moça também que empregou aquela senhora que havia perdido o emprego, que foi, vamos dizer assim, a mais honesta do filme, né? Aquela empregada que realmente era a mais digna ali de tudo, porque ela não se curvava perante situações. A empregada da torta, né? Da melhor torta. Exato, a Millie, né? Então, a lei da atração funcionou em favor dela, que ela conseguiu uma patroa excelente, né? E você vê que também era uma moça que era uma pária social, e também era uma moça que se voltava contra aquele tipo de situação. Então, quer dizer, o sistema, como ele funcionava, fazia que as pessoas tivessem aquele comportamento caótico, infelizmente. Claro, as pessoas que estavam nas camadas mais baixas da sociedade sofriam mais. No caso ali, as negras empregadas, que precisavam se submeter àquele tipo de situação para poder conseguir garantir um pouco de dinheiro que elas ganhavam. A gente via ali, no caso, para aquela que foi presa, né, 70 e poucos dólares era uma fortuna. Quando elas receberam os primeiros dividendos do livro, 40 e poucos dólares era motivo de festa. Então, hoje em dia, o que se compra com isso, né? Eu acho que a gente não consegue comprar um Funko, um boneco, né, de coleção, com um dinheiro desse. E para aquela gente, determinaria muito, né? Então, quer dizer, são situações, assim, que a gente vê que, ao mesmo tempo que os Estados Unidos parece ser um país de primeiro mundo, com nível de empregabilidade, com uma economia forte, onde todo mundo parece ser rico e milionário, há bem pouco tempo as pessoas sofriam de verdade com a miséria. Então, a situação é deprimente mesmo. Não é um retrato social da questão do preconceito, mas também um retrato social da situação econômica, porque as pessoas precisavam se submeter àquele tipo de trabalho. É impressionante até pensar como era aquele sistema, recentemente, em que logo no início do filme a gente vê a personagem da Viola Davis, quando ela tá sendo entrevistada pela Skeeter, a Skeeter pergunta pra ela se desde criança ela já sabia que ela ia ser uma empregada doméstica, e ela fala que sim, né? Tipo, era o destino dela, ela sabe que ela vai crescer pra atender famílias brancas, mulheres brancas, porque aquele é o destino e era muito difícil você sair daquele sistema, quase um sistema de casta. Você nasce numa família pobre que tem o destino de ser empregada doméstica, o máximo que você vai alcançar, e aceita, sabe? Pra quem vive nos dias atuais, onde isso já passa a ser um pouco absurdo da gente pensar, é muito impressionante. Essa parada que você falou, que ela disse, ah não, já sei desde criança, porque não tem opção, né? Não existe opção pra ela, a única opção é isso, é submeter esse tipo de coisa, porque tem que sobreviver. Cara, em diversos momentos de um filme, a gente vê tudo isso em questão. Então, a Gisele falou, por exemplo, da questão das duas personagens, a Millie e a outra mina lá, que ela é meio caipira, né? É a Célia, o nome da personagem é a Célia, Célia Fuchs. É Célia? Isso. É engraçado que elas são um contraponto das duas raças, se assim podemos dizer, né? Enquanto a Célia, ela é a escória das brancas, né? Porque na sociedade das mulheres brancas ali, ser como ela era ser uma mulher depravada, uma mulher que não tinha respeito e por diversas questões. E principalmente porque ela, como a gente pode dizer, ela se entregou antes do casamento, né? Na verdade, pelo que dá pra entender, a treta das outras meninas com ela, a Célia acabou casando com o ex-namorado da Hilly. como a Célia é o contraponto de todas as mulheres brancas, a Millie, ela pode ser o contraponto das mulheres negras, porque ela é a mais corajosa. Ela tem coragem de fazer coisas que as mulheres negras não têm coragem de fazer. Se bem que, no começo de tudo, ela não tem aquela coragem de ajudar a Skeeter no livro. Depois ela toma essa tal coragem e ela toma a coragem de fazer aquela cena que é especial. Uma curiosidade nessa cena, na realidade uma curiosidade do filme todo, mais uma curiosidade do filme. A que faz a mãe, a Hilly, ela é a atriz que fez a Carrie, a estranha, o primeiro Carrie, a estranha, dos anos 70, se eu não me engano. Outro ponto interessante que eu reparei no filme, não sei se vocês também fizeram a mesma leitura que eu, mas o papel social ali, por exemplo, das mulheres, as mulheres brancas de classe média, elas praticamente elas se odiavam. Elas tinham um sistema de competição terrível e elas eram o decisório da organização familiar. Agora, com relação aos homens, eu sentia uma espécie de passividade, ou talvez até eles ignoravam a situação familiar, eles não se metiam nos assuntos da organização da casa. Eles eram, tipo, só os provedores, né, dando dinheiro pra manter as coisas. Uhum. Não faziam parte nenhuma daquele processo, mas é que pouquíssimos homens apareceram durante o filme, apesar de serem várias mulheres, mas a gente não via os maridos tanta frequência assim. E agora, já com relação às mulheres negras empregadas, elas se ajudavam, elas tentavam se amparar mutuamente o tempo todo, se motivavam, elas tinham uma espécie de companheirismo dentro daquela situação terrível que elas viviam. Agora, por outro lado, os homens, seus maridos, eram um problema, porque a Millie apanhava todo dia. Ela tinha um problema sério dentro de casa. E também aquela situação das imposições que a gente via ali. Tipo, você vai ser empregada e acabou. Eles forçavam a pessoa, tiravam os filhos da escola pra poder servir de empregada, trabalhar desde cedo. Então, era interessante esse sistema também que mostrou ali. Ao mesmo tempo que as mulheres brancas eram covardes, por assim dizer, porque elas agiam realmente com atos de covardia em nome da organização doméstica delas, as mulheres negras elas tinham uma coragem e até uma força maior para lidar com as adversidades. E agora, com relação aos homens, eu não senti, da parte de nenhum dos lados, né? Senti, claro, a covardia do lado ali dos esposos das empregadas, mas a gente não via aquela... Porque, de alguma forma, se os homens chegassem, batessem o pé e falassem pra preparar com aquilo tudo parava, entendeu? É, talvez, né? Não sei, você falando isso agora, me parece que não sei se é essa a questão que o diretor queria levantar, mas que pelos panos ali, na realidade, quem comandava a sociedade eram as mulheres. Será que não foi talvez essa a mensagem? Na verdade, não. Eu acho que, na verdade, o filme, ele retratou um contraste bem grande. Primeiro, o contraste entre negros e brancos, e o outro contraste é mostrar que elas basicamente não trabalhavam, elas simplesmente se organizavam em clubes beneficentes, mas mais pra se sentir bem consigo mesmas do que pra ajudar de verdade, porque você vê como todas são mesquinhas e preconceituosas. Então é um contraste em que as mulheres de primeira classe são mesquinhas e tratam as pessoas com desigualdade e racismo, enquanto que as mulheres negras que batalhavam, que eram empregadas domésticas, que cuidavam dos filhos, elas tinham uma parceria. Então é quase um bem contra o mal, sabe? É uma forma de retratar bastante e o espectador se sentir bem mais afeiçoado às protagonistas e ter aquele vilão que no fim das contas são as mulheres brancas da alta sociedade, que você sente raiva, entendeu? Neném gosta de gordura. Gosta de sentar num colo bem fofinho. Se é boa, se é esperta, se é importante. Se é boa, se é esperta, se é importante. Uma coisa que esse filme deixou muito claro é justamente que as mulheres, em determinado ponto, elas não têm muitos direitos, mas me parece assim, que as mulheres brancas, por não ter muitos direitos, elas descontam isso nas negras, né, cara? Me parece assim que, nós não temos o nosso espaço na sociedade dos homens, mas nós temos aquelas que nós podemos mandar, nós temos aquela que nós podemos fazer do nosso modo. Eu acho que isso fica um pouco claro ali na questão do banheiro, né, que tem assim a questão do banheiro, em determinado momento do filme, a Hilly ela faz um projeto ali de colocar banheiros em todas as casas que tem empregadas negras para que sejam usados pelas negras. E o engraçado é que a todo momento tenta mascarar como uma coisa boa, né? Tem até uma cena que a patroa da Abby vai saindo com a menina e o banheiro tá lá. Aí a patroa dela diz: olha só, Abby, tá vendo? Não é bom ter um banheiro só para você. Olha só, cara, que coisa. Tem um banheiro só pra você, como se aquilo fosse uma coisa assim, um luxo. Na verdade, é uma coisa separatista, né? Uma coisa que está denigrindo até a imagem da Ibe, né, cara? Isso fica muito evidente no filme. É, essa questão do banheiro também, ela realça bastante a questão da segregação que tinha, porque a gente sabe que antigamente tinha toda essa separação. No início do filme, eu acho, a gente vê, acho que no início do filme tem um take da cidade e tem vários negros indo numa mesma direção, subindo uma escada, e você lê na parede que, tipo, tá lá, aquele espaço é separado pros negros. Então o filme pontua muito dessa segregação que existe na sociedade mesmo, em vários pontos, que existia naquela sociedade, principalmente de Mississippi. Então a questão do banheiro é mais um ponto da segregação que era bem brutal mesmo, era uma coisa bem horrível de pensar que existia um dia. Ainda o banheiro de empregada, entre aspas, ainda é uma realidade. O elevador de serviço, o elevador... Claro, a gente sabe que existem prédios, existem estruturas que realmente necessitam ter o elevador de serviço para carregar determinados tipos de coisas. Agora, a gente sabe também que é muito utilizado como forma de segregação. E a gente sabe que essa história do quarto de empregada também é um dos maiores deboches existentes na face da Terra, né? Porque existem quartos de empregadas diminutos, existem banheiros de empregada ridículos. E por que de empregada, entendeu? Então, o próprio nome, né? A forma como a sociedade enraizou esse tipo de dependência da casa é deboche. E as pessoas fazem questão de frisar, fazem questão de colocar essa situação. É algo ainda existente. Eu acho que o filme, nesse ponto, não trouxe tanta novidade assim. Ainda acontece e, infelizmente, ainda vai acontecer. Nessa questão de segregação, ainda existir nessa forma de quartinho de empregada, banheiro de empregada, a gente tem o próprio filme recente, de 2015, Que Horas Ela Volta, que mostra muito ainda dessa relação que ainda existe muito forte de empregado e patrão. Em que empregada tem que ter o espaço dela só, não se mistura com a família, não senta na mesa e tem o próprio quarto dela diminuto nos fundos da casa. A gente ainda tem muito disso, a gente ainda tem muita segregação que a gente acaba, às vezes, nem vendo porque é, entre aspas, o natural da sociedade. Como na década de 60 era natural que negros tivessem espaço dedicado só pra ele, separado dos brancos. Então isso ainda é muito presente. Então, o quarto de empregado e o banheiro de empregada, na verdade, é um reflexo da jornada de trabalho, né? Porque o certo é a pessoa não dormir no emprego. A pessoa não deve dormir no emprego, a pessoa não deve ter uma jornada tão grande que ela precise de um espaço pra ela ficar entre as suas atividades. Então, essa jornada é uma semi-escravidão. Aqui é muito comum, não sei se na região de vocês, mas aqui no estado do Pará a gente não encontra aqueles anúncios, né? Empregada que possa morar. Então você já sabe que a pessoa vai ficar no regime de semi-escravidão. Precisarem dela 2 horas da manhã, vão bater lá no quartinho e ela vai ter que fazer o serviço, entendeu? Então, nesse ponto, a legislação, ela ajudou a evoluir bastante, porque a pessoa é forçada, senão ela vai, sob pena de processo, né? Ela vai ter que arcar com as consequências disso, ela vai ter que pagar, literalmente, pelo que ela tá fazendo. Porque a gente não pode dar uma jornada tão exaustiva pra pessoa. Nos Estados Unidos também, até onde sei, a legislação de empregadas domésticas é bem severa. Provas é que, hoje em dia, o emprego, aliás, o cargo de empregada doméstica até que não existe tanto lá, porque a legislação evoluiu de uma forma possível contratar. E essa coisa, quando saiu esse filme que vocês estão citando, eu ouvi um comentário, também é uma coisa que eu sempre pensei, né? Eu acho que essas pessoas, não criticando, mas muitas pessoas que têm empregadas, parece que essas pessoas têm mania de serviçal, né? Tipo assim, tem que ter um pra buscar água, como no próprio filme, esse filme que vocês citaram, né? Buscar água, buscar comida, fazer não sei o quê. Só nem vai fazer nada. Ela não tá com pressa, mas tem que outro indivíduo ir lá e fazer aquilo pra ela, né? Então por que isso? Por que a própria pessoa não faz? Nesse sentido é uma questão de educação. Não se educa a criança desde cedo a lavar o próprio prato, a lavar o próprio copo, a encher água da garrafa, passar uma vassoura na casa. Isso aí é pedagógico. Você pode pegar, na internet tem tabelas de atividades que seu filho pode fazer de acordo com a idade. Você pode pedir pra ele dobrar as roupas, guardar os brinquedos. Isso dá o quê? Dá autonomia, dá independência pra pessoa. Porque a casa que geralmente tem muitas empregadas é a casa que tem adultos mimados. E é curioso, uma coisa que de um tempo pra cá é que o próprio brasileiro, ele é de certa forma mimado em certo ponto. Um exemplo muito banal brasileira? Muitas. Não, quem é isso? Você tá falando? Não tá falando de bobagem. Brasileiro não, pô. Brasileiro é um exemplo de competência. É, exato, exato. Mas, por exemplo, aqui, qualquer, muitas vezes, serviço doméstico, serviço de casa, no geral, serviço de conserto, a gente sempre contrata alguém pra fazer. A gente sempre chama alguém pra fazer, a maioria das vezes. Sempre tem o encanador, sempre tem o carpinteiro, etc, etc. Enquanto que nos Estados Unidos e Europa, esses serviços são um pouco mais caros. Mas as pessoas tentam fazer por si própria. Outro exemplo é no shopping. É muito claro isso. A gente tende a deixar, se a gente vai numa praça de alimentação, a gente deixa a nossa bandeja depois de terminar, a gente deixa na mesa. Porque vai uma pessoa lá limpar e tirar, sabe? E tipo, não é tão natural quanto parece. A bandeja do shopping é um experimento social. Eu viajo pra caramba. Cada coisa com relação à bandeja é impressionante. Teve um dia que eu tava... E é assim, não tô criticando os belenenses, mas teve um dia que eu tava, o shopping tava praticamente vazio, no meio de semana, e você via todas as mesas com bandeja. As sim, pessoas tinham ido embora e tinham... Parecia que tinha passado um apocalipse, um arrebatamento, arrebatou todo mundo e só as bandejas ficaram. Aí, detalhe, eu tenho essa mania de levar minha bandeja. Isso aí é uma coisa da geração de emprego e renda, né? Você vê a quantidade de tiazinha que precisa fazer cadastro de bandeja. Sim, nossa, perfeito. Aí, beleza, né? Quando eu vou levar minha bandeja, só tá as tiazinhas lá, tá fila de tiazinha com seu bando de bandeja que elas estão catando. Obrigada, filha, obrigada. Menos uma bandeja pra me carregar. Então, quer dizer, impressionante isso. Agora, por exemplo, Brasília, você via fila de gente lá pra alimentação pra poder deixar sua bandeja lá. Nas outras cidades que eu vou, eu vejo muito isso. As pessoas catando, levando, porque é uma questão de autonomia. Porra, se eu tenho capacidade de levar minha bandeja de lixo, eu venho junto, porra. Entendeu? Eu não sou um retardado. Eu consigo fazer uma coisa dessas. Eu consigo diminuir a poluição com o meu ambiente. As pessoas tanto falam em reciclagem, melhoria do meio ambiente, descarte de lixo, e não levo bandeja no shopping. Quer dizer, é uma hipocrisia. Então, é o reflexo daquela sociedade lá dos anos 60 que ainda tá aí. Exatamente, são costumes que ainda permanecem. Acho que isso é o ser humano, eu não sei, cara. É a evolução, tá tudo interligado. Vai demorar muito pra evoluir aí. Você só sabe me ter medo e mentir pra conseguir o que quer. Evelyn, pare. É uma mulher muito malvada. Não se cansa, Dona Hayley. Não se cansa. E tem uma coisa assim que por trás, assim, o que se passava ali naquela época, né? Muito do que contribuía para o contexto de tudo aquilo que estava acontecendo na sociedade. E até, eu acho que a gente pode ver até um dos motivos até pelo qual no filme não é mostrado tantos homens. Por eles estarem ocupados com outras preocupações, tais como, por exemplo, ali foi a época de estouro, quase no finalzinho ali da Guerra do Vietnã, 1960, né? Então, o que estava acontecendo na Guerra do Vietnã e principalmente a gente tinha também o levante de ativistas negros justamente contra essa questão da Guerra do Vietnã também, principalmente porque a gente tem muitos, né? Por exemplo, Jimi Hendrix, que era contra, Muhammad Ali, que inclusive ele foi preso, né? Quase condenado por não querer servir ao seu país, não querer ir para a Guerra do Vietnã, porque ele disse, os Vietcongs não fizeram nada comigo, não fizeram nada com os negros, por que eu vou lá lutar com eles? Quase como se ele dissesse, não, a minha luta é aqui, com os negros, com a minha raça, com aqueles que estão sofrendo aqui. Não é nada, não tem nada a ver com homens que estão morrendo lá no Vietnã. E a gente tem ali também a grande revolução, a época da Revolução dos Direitos Civis dos Estados Unidos. E aí tudo contribui, né? Porque é a época de Revolução dos Direitos Civis, onde as mulheres estavam procurando também seus espaços. Você pode ver que nas mulheres brancas que já começava aquilo, né? Até pela própria Hilly, né? Porque elas têm aquela sociedade delas. E aquele projeto da Hilly é um projeto, inclusive, que passou por alguma instância da área pública ali, né? No estado do Mississippi, se eu não me engano. Sim, ela foi até pra, pelo que eu entendi, eu não sei exatamente como funciona a hierarquia da política norte-americana, mas ela fala que ele foi aprovado por tal instância e tinha passado pra uma superior. O Senado, algo do tipo, a Câmara, algo do tipo assim, então tava em tramitação para ser aprovado. Exato, então a gente pode ver que em referente a isso da Revolução dos Direitos Civis dos Estados Unidos, a gente tem as mulheres lutando pelos direitos dela e principalmente os negros lutando pelos direitos deles, porque até então os negros eles eram muito muito reprimidos, principalmente a questão de votos, enfim, vários direitos. Mas um filme bacana para você assistir, quem tá escutando, para você saber um pouco mais sobre isso, é um filme, inclusive até a gente já gravou um episódio do Mistura Cash, o meu ex-site que não existe mais, que a gente gravou sobre o filme Mississippi em Chamas, que é um filme que fala sobre um assassinato de dois jovens negros ativistas no estado do Mississippi, e era justamente naquela época, né? A época da Revolução dos Direitos, a época da Guerra do Vietnã, a época de toda aquela explosão, principalmente no Mississippi dos anos 60. O que vocês podem dizer a respeito disso que vocês viram num filme? Porque no filme trata disso também. Principalmente a Skeeter, que vai escrever o livro dela, tem também essa questão, porque ela vai trabalhar no jornal, né? De lance, o que ela recebe não é aquilo que ela esperou, né? O que ela é incumbida de fazer, né? É, no início ela tem que escrever, né? Sobre limpeza. Exato! Sobre limpeza. A sociedade ali estava, naquele momento, uma panela de pressão. Tanto política, quanto social, quanto econômica, quanto estrutural. Foi o momento que estava acontecendo o ponto de mudança. É lógico, por isso a trama se desenrola. Porque se não tivesse esse ponto de mudança, o filme ia ser parado pra caramba. Mas a gente imagina que antes devia ser muito pior, né? Então, pra chegar ali naquele ponto que chegou e começar essa mudança, claro, já era uma situação insustentável. Então, precisaram todos aqueles eventos para poder as pessoas começarem a refletir. Deve ter tido vários exemplos positivos de vários negros, várias pessoas com seu ativismo para poder tentar quebrar aquele paradigma terrível que se vivia. Mas, com certeza, também deve ter sido alguns pontos de poder, né? Algumas pessoas, a partir do momento que conseguem adquirir algum determinado poder, vão iniciando esse processo de mudança. Como ali o caso do jornal, né, que a gente viu que já estava começando a ter um pensamento diferente ali, a moça que lançou o livro, né, já começou a ver a situação, como também um chamariz midiático, né, para poder lançar o livro. E claro, foi uma decisão capitalista, né, porque ela viu naquela história uma coisa bem interessante que poderia ser comprada. Então, nesse ponto, o dinheiro também teve um papel decisório ali, para fazer que o livro vendeu bastante, né, a gente via todo mundo lendo ali. Então, foram assim várias decisões tomadas a partir do momento que viram que aquela história era interessante, poderia render algo, tanto para a questão da mídia, quanto para a questão da política, quanto para a questão da economia. Então, foi preciso, claro, muito sofrimento, muita dor, muito protesto, muito ativismo para poder haver aquele ponto de mudança. A Gisele disse tudo mesmo, cara. E é muito interessante mesmo sobre o que ela falou, quanto à editora, que ficou interessada em publicar a história, porque fica bem claro que a intenção dela não é nem um pouco altruísta. Ela só vê que o momento, timing é perfeito, a discussão de direitos civis estava em alta, tanto é que ela fala, lança isso antes que essa discussão amorne. Tanto é que mostrava que na cabeça, talvez na cabeça da sociedade da época, não colocavam muita fé, tipo, ah, isso é só uma onda que vai morrer logo em breve. Pelo menos o que essa editora pensava e talvez refletisse a mentalidade de muitos da época. Então não tinha altruísmo de muita gente ali, não. Era mais da Skeeter mesmo. As decisões geralmente não são altruístas, porque as decisões, elas envolvem muita coisa. Elas envolvem dinheiro, poder, convencimento. Então, mesmo que a pessoa ela se sinta tocada pela situação e haja com a emoção, mas as decisões são com a razão. O caso do jornalista em geral, né, do editor de livros, etc., trabalha com factual. Era o assunto do momento. A sociedade é um sistema caótico, claro. Você alimenta a sociedade com aquele barril de pólvora ali, você vai ter uma reação. A partir do momento que as pessoas viram, começaram a se afeiçoar pelos personagens do livro, porque muita gente deve ter se emocionado com a história das empregadas também, elas começaram a reagir de determinada forma. Então, é um ponto de transformação. Claro, nada vai ser constantemente do mesmo jeito. A partir do momento que se faz essa reflexão, começa a se operar a mudança. O livro deve ter ido bastante. Não vou te dizer que foi 100%, mas deve ter ajudado muito. E se começa a trabalhar quebra de paradigmas. As pessoas veem que aquela atitude é terrível e elas já começam a sentir medo também, né? Porque, tipo, pô, se eu fizer uma merda com essa empregada aqui, ela vai me dar um bolo de cocô pra me comer. Então, eu vou começar a ficar de olho, né? Também gerou, pode ter gerado também esse tipo de temor, né? Tipo, a gente vê as brancas lendo o livro das negras, né, cara? As brancas que são super racistas e elas lendo aquelas histórias super interessadas, né, no que tá sendo contado e tal. Até pelo, vamos dizer assim, até pela questão do temor mesmo, como você falou, né? O que essas empregadas são capazes de falar, de dizer. Quem sabe as outras histórias que estão ali no livro. Bom, galera, galera. Muito obrigado, vocês escutaram. Você que já assistiu, assista novamente. Pode ser que você vá assistir com outra visão esse filme, né? Pode ser que você tenha assistido apenas, sei lá, por diversão. Mas em cima desses dados que nós demos aqui, você vai assistir o filme com outra visão. Uma coisa que eu não citei lá no começo, no IMDB ele tem 8.1 e no Rotten Tomatoes ele tem 75%. Então aí já é uma margem muito boa para o filme. O roteiro é de Ted Taylor, né, e é baseado no livro. Veja só, o livro se chama A Resposta. A Resposta, ou Help em inglês, que é da Kathleen Stockett. E o roteiro do filme e a direção é de Ted Taylor. Filme de 2011. Tem na Netflix. Histórias Cruzadas. Filme muito bom, muito bacana. Você pode tirar muitas lições desse filme. Então eu quero agradecer aos amigos que participaram aqui comigo. Mais esse Alpha. Gisele, muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra, foi um prazer ter você aqui, e eu espero que a gente se encontre novamente em outras gravações. Cara, eu que agradeço. Bom, é sempre divertido falar de filmes, falar de cultura e, claro, ainda mais quando temos polêmicas. Bom, só deixar um recadinho pro pessoal, www.giselerix.com. Aí você acompanha um pouquinho do que eu faço, e o www.gatomaior.com. E eu tô toda semana no podcast HQ Fan, que é o hqfan.com.br. Qualquer coisa é só me procurar nas redes sociais, ou então dá um joinha lá nas coisas, entra em contato, que a gente sempre responde todo mundo que procura a gente. Tudo certo, muito obrigado, valeu. Os links estão todos aí na postagem, tá bom, galera? Então vá lá, confira o trabalho dela. Tira aí pra você conhecer mais uma artista brasileira, né? Isso, Gisele. Júnior, valeu, cara. Muito obrigado. A quantas anda lá o Web Caverna? Valeu, Marcos. Foi um prazer gravar podcast. Foi muito bom falar desse filme. Foi uma oportunidade pra mim até reassistir o filme, que eu reassisti ele pra poder falar no podcast. E eu me lembrei o quanto eu gostei desse filme, realmente. Indico novamente pra todo mundo, vá assistir As Cruzadas, se você não assistiu. É um filme que vale muito a pena você ter aí no seu acervo cinematográfico. E pra galera aí do AlphaCast que quiser conferir o podcast do qual eu participo, vá lá em www.webcaverna.com.br. É mais um podcast de cultura pop, mas com uma pegada aqui paraense da galera, e também o Marques já participou, participa ainda, participa a gente, todo o Brasil, na verdade. É isso aí, Joelma. É, Chimbinha. Garrapicho. Gabi Amarantos. É uma Belém, é um ovo de codorna mesmo, hein? Que a gente acaba exatamente se encontrando aqui no podcast. A gente sempre se tromba aí pro Belém, né? Pode ser até... Não é? Até pelo podcast os belenos se encontram. A trilha sonora do Web Caverna é banhada a carrapicho. Sim. Calypso. Calypso. Muito tecnobrega. Carimbó. É isso. Mas é isso, cara. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar aqui do AlphaCast. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que escutaram mais esse Drops Alpha dessa semana. Nós voltaremos na próxima semana. Muito obrigado a todos vocês e tenham um bom fim de semana. Até semana que vem. Valeu, tchau.